Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda o som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7 horas e 6 minutos. Salve, salve, sou da tribo na área. Via 96 FM e também em conquista.net, conquistaradioweb.com.br e pelo próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Então, Som da Tribo bombando aí na internet. Se você quiser ouvir o Som da Tribo online, é só acessar aí conquista.net, conquistaradioweb.com.br e através do próprio blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Boa noite, Jacqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Tudo bem, né? Uhum. E a semana aí, como foi? Corrida, como sempre, né? Velha correria. Tranquilo. Alguma coisa registrada nesse sábado, dia 12 de junho? Dia dos namorados. O programa hoje vai ser meloso? Vai ser romântico? Nem combina, né? Nem combina com o Som da Tribo. Não, não. O nosso Dia dos Namorados é pauleira. É. As datas sancionais, como o pessoal fala, Som da Tribo não participa, né? Só tem uma data que a gente faz questão de comemorar, que é o Dia Mundial do Rock. Mais nada. O resto são dias normais, dias comuns. Então, vida que segue. Vá ligando pra cá, 3421-1507. Aí se você quiser mandar seu torpedo também, 8831-9050. 8831-9050, o telefone da rádio 3421-1507. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. Tem o Twitter do Som da Tribo também que você pode seguir. Twitter do Som da Tribo é o seguinte: twitter.com/sondatribo. Enfim, mil maneiras de você entrar em contato com o Som da Tribo. Às vezes é o inferno. Criei então um universo onde tudo era perfeito e feito pra nós dois. Passamos muito tempo sentados na calçada, falando sobre tudo e não dizendo nada. Seu sorriso vale mais de mil palavras. Deixa que o futuro fica pra depois. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Noites de verão e dias de inverno, poucos minutos parecem eternos. Você sabe, eu não sei mentir, esse mundo perfeito nunca vai existir. Não quero esquecer as noites viradas, falando sobre o mundo até a madrugada. Nos seus olhos eu vejo a verdade. Faça o que você fizer, digo o que você quiser. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade, nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. O som da vida. Por quanto tempo Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade. Nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Depois da meia-noite, nós acendemos as luzes da cidade. Nos abraçamos e ficamos juntos até nascer o sol. Depois da meia-noite, depois da meia-noite, depois da meia-noite, depois da meia-noite, depois da meia-noite, depois da meia-noite. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h14. Você curtiu Viveiro do Ócio, fora Mônica, antes Capital Inicial, depois da meia-noite, música nova do novo trabalho do Capital Inicial das Capital. É, abraço aí, olha, cobraram muito pra mandar esse abraço aqui pro meu brother aí, Roberval Pereira Meira, aí na Praça da Saudade, em Sumaré. Grande Roberval, sempre ouvindo o som da tribo. Também para Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e George aí no loteamento Bateias, além de Awana e Anderson, a galera também do loteamento Bateias, sempre curtindo o som da tribo. Abraço também para o nosso brother aí, o Tom Beleza. Tom Beleza e Terezinha Jaqueline. Hoje é aniversário de Terezinha, pediu que você a parabenizasse aqui no Som da Tribo. Gente, Terezinha, parabéns, felicidades, um grande abraço para você, viu? Sempre ligada aí no Som da Tribo. Parabéns aí para Terezinha, irmã de Tom Beleza. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 horas, lá no Viela Sebo Café, tem Camila Oliveira, voz e violão. Pop, rock e blues. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, 350, no bairro Recreio. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kesley e Banda na praça, na Semana do Café da Barra. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, lá no Viela, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Pirigolino Babilac e mais exposição fotográfica da história do novo rock de conquista, desde o início da década. Indicadas por Edna Nolasco, ingressos no local. Dia 9 de julho, sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo, nova formação. Ingressos e mesas no local. Mais informações lá no local ou pelo www.distintivoblue.com. Dia 10 de julho, sábado, na Floresta, às 7 da noite, tem um tributo a Jeremias Metal com 5 bandas. Aguardem. Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, Sea Rock e Zastras Band. Ingressos R$7,00 à venda na loja Zastras, que fica na Alameda Lima Guerra, no centro. Vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. E já está à venda o CD Ladrões de Vinil, demo e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu na Letras e Prosa. Aproveita e acessa aí a mais nova mídia alternativa na internet, somdatribo.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, um coletivo alternativo na internet. Acessa aí. Tem também os nossos parceiros, iconquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistaradioweb.com.br. Beleza, aí a galera da internet que dá aquele apoio ao Som da Tribo. E falar em blog do Som da Tribo, somdatribo.com, tem lá de que maneira você ouve o Som da Tribo. Aí se você quer mandar sua foto, é muito fácil. Já tivemos várias fotos, hoje temos mais uma, não vou falar para não perder o mistério, né? Acesse aí que você vai ter uma surpresa legal. Somdatribo.com tem uma foto lá interessante de que maneira você ouve o Som da Tribo. Aí se você gostou e quer mandar a sua, é só enviar para somdatribo@hotmail.com. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Skinny little bitch. Yeah. Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora são 7h24. Stone Temple Pilots, Between Lines. Antes, Holy Skin Little Beach. Aqui no Som da Tribo. Manda um abraço aí para Léo Santos, grande Léo Santos, parceiro, brother aqui da Rádio 96 aí no bairro Brasil, curtindo o Som da Tribo. Com o Elias do Gás, o Elias Bacurau. E também tá mandando abraços aí para Taigo, aí da cidade de Jânio Quadros, mais conhecido como Emo. Taigo, de Jânio Quadros, conhecido como Emo aí, ouvindo o Som da Tribo, Léo Santos e o Elias do Gás, aí o Elias Bacurau, aí a galera no bairro Brasil. Abraço também para o taxista aí, Silvani Mendonça, na Praça do Café, curtindo o Som da Tribo. Aí se você quer fazer parte aqui, quer que a gente mande aquele salve pra você, é só ligar 3421-1507, 3421-1507, ou mandar o seu torpedo para 8831-9050. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Pirigolino Babilac na abertura das noites fora do eixo. Por motivo de força maior, o show da Stop Play Moon, previsto para o dia 1º de julho, na abertura das noites fora do eixo do coletivo Suíça Baiana, teve que ser cancelado. Entretanto, Suíça não vai deixar essa quinta ficar vazia e trará para animar a noite a banda Pirigolino Babilac. Formada em 2005, a banda baiana Pirigolino Babilac faz música popular com referências nordestinas, expressando em melodia e poesia uma identidade muito própria do Brasil. O grupo tem como proposta, antes de qualquer coisa, resgatar o que sempre houve de mais legítimo neste celeiro musical chamado Bahia: musicalidade e harmonia poética, como já quase não se faz desde os tempos do tropicalismo e dos novos baianos. Cranberries adiciona Brasília, Recife e Fortaleza em turnê brasileira. Depois de anunciar shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, o Cranberries adicionou mais 3 cidades para levar a sua turnê brasileira em outubro. A banda passará por Brasília no dia 19, Recife no dia 22 e Fortaleza no dia 23. O grupo toca ainda no Rio de Janeiro no dia 12 e São Paulo no dia 14. No início do ano, os irlandeses do show do Cranberries vieram ao Brasil pela primeira vez e trouxeram o show de comemoração dos 20 anos de banda. O portal oficial do Legião Urbana traz todos os discos em streaming. Graças a uma parceria entre os herdeiros de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, foi criado o portal da Legião Urbana. Finalmente, uma das bandas mais cultuadas do rock nacional ganha uma presença digital decente. Além das informações básicas da carreira da banda e material raro, como imagens de ingressos, cartazes, manuscritos, revistas e matérias de jornal, o portal reunirá vídeos e fotos que antes se encontravam espalhadas pela web. O portal traz também todas as músicas do grupo em streaming, um verdadeiro presente para os fãs que têm dificuldade em encontrar certas faixas em alta qualidade. O portal entrou no ar após a gravadora EMI promover um questionário com os fãs, perguntando quais informações eles gostariam de encontrar no site oficial do Legião Urbana. A intenção do site é também criar um canal interativo para que os fãs possam trocar material sobre a banda. É só clicar www.legiãourbana.com.br. Tem mais um torpedo aqui que chegou aqui para o Som da Tribo. A Luana do Bairro Brasil mandou aqui o seguinte recado. É pra gente tocar Oasis ou Led Zeppelin e está falando que ela hoje está light nas músicas, sem perder o bom gosto de um bom metal. Luana do Bairro Brasil, aí se você quer mandar seu torpedo também, é só enviar o seu SMS 8831-9050. Arquivo Nacional. Para o Arquivo Nacional você vai curtir Celso Blues Boy e Cazuza Marginal e Garotos da Rua Tô de Saco Cheio. Arquivo Nacional. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Ele conhece o caminho. E sabe usar um canivete. Inimigos da sociedade, que chances eles têm contra tudo? Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu não esqueço o rosto e não volto nunca mais. Marginal, marginal. Deserta, ninguém vai nos ver. E nós Nacional. O som da tribo. Nacional. Agora são 7h35, você curtiu Garotos da Rua, Tô de Saco Cheio e Celso Blues Boy, Cazuza Marginal, Rock Brazuca dos anos 80. Pois é, Cortes, vamos falar agora da Liquidação Letras e Prosa. Liquidação para reforma em 30% a 70% de desconto até o dia 20 de junho. A Letras e Prosa fica na Rua Siqueira Campos 350, no bairro Recreio. O telefone é o 3421-9015. Internauta Serviços, agora com um novo endereço. Avenida Otávio Santos 389, esquina com a Siqueira Campos, em frente à Pasta Lanches. É fácil. Internauta Serviços, disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante.

Som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. da Tribo. Agora são 7h49, você ouviu Three Days Grace, The Good Life, 30 Seconds to Mars, This is War, aqui no Som da Tribo. Ó, pode ligando, 3421-1507, Devold tá aqui ansioso esperando a sua ligação. Se você não conhece a voz de Devold de Andrade, ligue para aqui, 3421-1507, principalmente as mulheres. 3421-1507, aí se você tá afim de mandar o torpedo, 8831-9050, faça como a Leo do Bairro Brasil, está avisando que está ligadíssima no Som da Tribo. Também o Isaac e o Jonisson. O Jonisson quer ouvir Guns N' Roses e o Isaac Matanza. Mande seu torpedo. 8831-9050. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouco, às 9 horas, lá no Viela Sebo Café, tem Camilo Oliveira, voz e violão, pop, rock e blues. Viela Sebo Café fica na rua Esqueira Campos, 350, no bairro Recreio. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kesley Banda na Praça, lá na Semana do Café da Barra. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem a abertura do projeto Noites Fora do Eixo, com a banda Pirigulino Babilac. E exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década, clicadas por Edna Nolasco. Ingressos no local. Dia 9 de julho, sexta-feira, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo, nova formação. Ingressos e mesas no local. Informações também no local ou pelo www.distintivoblue.com. Dia 10 de julho, sábado, no Bar Floresta, às 7 da noite, tem tributo a Jeremias Metal com 5 bandas. Aguardem! Dia 8 de agosto, domingo, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, tem rock em Tatu, com as bandas Paralips, Alta Voltagem, C-Rock e Zastraz Band. Ingressos R$7,00 à venda na loja Zastraz, na Alameda Lima Guerra, no centro. E vem aí, de 20 a 22 de agosto, no Shopping Conquista Sul, a segunda Expo Tatu, com tatuadores de várias partes do Brasil. Já está vendo CDs Ladrão de Vinil, Demo e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista? Compre logo o seu na Letras e Prosa. E claro, acessa aí sondatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistawebradioweb.com.br. Tá na cabeça. Repete aí. Sondatribo.com. Não, só a última aí. conquistaradioweb.com.br. Beleza. Som local, o som da tribo. Som local, hoje você vai curtir a nova música de Quase Humanos e também a nova música de Renato Soares lá da Barra do Choça. Então, som local, prestigiando como sempre a galera que faz aquela música legal, alternativa, inteligente aqui em Conquista e região. Som local. O som da tribo. Traduz a vontade, não é a razão, e sim o sentimento.

Agora são 8:03, rolando o Som da Tribo pra você via 96 FM, somdatribo.com e rádio, qual o nome mesmo correto aí? Conquistaradioweb.com.br. Então vamos repetir, Som da Tribo via 96 FM, somdatribo.com e... Conquistaradioweb.com.br. Conquistaradioweb.com.br. A galera retransmitindo o Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros. Os parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010 na Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias, 3421-3629. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor pré-vestibular da cidade. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas, 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias e Espaço X presente aqui. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo e mande o seu torpedo também. 88319050, o seu SMS. Aí, se você quer ligar aqui para a rádio, 3421-1507. Cortes tem alô aqui. O Guma da Ladrões de Vinil manda um alô para o Luiz, para a Keila, para a Júlia e também para o Simpson. Grande Simpson, torcendo e vibrando aí com a Argentina. Abraço aí para a Eliana Lobo, aí na Avenida Caetité, no bairro Brasil. Ana Borges e Pikachu, no bairro Guarani. Silvani Mendonça aí na Praça do Café, no ponto de táxi. O Marlon Costa, ele que faz a primeira série no Paulo VI aí na Vila Serrana 3. Seu pai, Marcelo e Fabriciane. Tem mais aí, Jack? Não, por enquanto não. Também o Jardson Nogueira, o Márcio Freud aí, o professor Márcio Freud aí na rua 8 de maio no Alto Maron. Galera, não perde o Som da Tribo. A Lucidalva Santana, Laísa Slan Jefferson, Maria José, a galera aí da Rua da Conquista, no centro. Também a Tamires, no Guarani. O Adriano Santos, no bairro Brasil. Tem mais gente aqui, o Paulinho de Urrangão, aí na Praça 9 de Novembro, no centro. O melhor cachorro-quente da cidade, não perde o Som da Tribo. Também tem o Eliton Santos, do bairro Ouro Verde. Ele que trabalha na Embasa aí na cidade Barra do Choce. E a sua irmã também, a Daniela Santos. O Som da Tribo é rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. da Tribo. It was Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h17, você curtiu Korn, Oil Daily, Leave Me Alone e também Iron Maiden, Eldorado. Eldorado. O sotaque dele tá muito engraçado. Essa palavra é de origem espanhola, você tem que falar Eldorado. Eldorado. Ele não conseguiu falar, né? Isso acontece. Eldorado. É isso. Recados aí, Jack? Cortes. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha amiga Michele do Carmo, que está ouvindo o Som da Tribo agora. Certo. Também, grande Michele. Grande Mi. Mandar também um abraço pra Tom e Beleza e Terezinha. Eles estão mandando um alô para Jaqueline e Miguel Cortes. Obrigada. Obrigado. O Antônio, lá do Ponto Central do Marçal, está mandando um alô para Miguel Cortes, Jaqueline Jack e Débora de Andrade. Toda a galera que ouve o Som da Tribo. E parabeniza Miguel pelo espaço que ele está conquistando na rádio. Obrigado, Antônio. Valeu, Antônio. Sempre ligado, Som da Tribo. Ó, torpedo aqui, viu, Jaqueline? A Luana do Bairro Brasil tá mandando beijos e abraços aí para o Victor Metal e o Gus. Pede pra gente não esquecer dela, a Luana do Bairro Brasil. Também tem um parceiro nosso aí, o locutor Daniel Santos, de Canarana, na Bahia. Está ligado, ouvindo o Som da Tribo. Nossa. Está mandando abraços aí para Luiz Eduardo e Aline aqui em Vitória da Conquista. Tem outro torpedo aqui também. É o nosso brother aí, o Pedro, quer ouvir a música Snuff do Slipknot e mandar um beijão para Mo. Mo? Deve ser Mo, né? M-O-O-H. Essa palavra é isso, né? É Mo ou Mo? Mo. Mo. É Mo. Beleza. Aí se você quer mandar o seu torpedo, é fácil. 8831-9050 tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com. sondatribo@hotmail.com. Manda seu recado que a gente manda pra você aí. Eu que tenho um recado agora, viu, Cortes? E Internauta Serviços, agora em novo endereço. Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Siqueira Campos, em frente a Pastelantes. É fácil, fácil. Os serviços lá são disco de vinil para CD, VHS para DVD, fita cassete para CD, recargas de cartuchos, formatação, digitalização, internet banda larga e muito mais. E liquidação letras e prosa, a liquidação para reforma em 30 a 70% de desconto até o dia 20 de junho, não perca! Letras e Prosa, Rua Siqueira Campos 350, bairro Recreio, telefone é o 3421-9015.

We'll be right back. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 31 minutos. Edgar Escandurra, Não Precisa Me Amar. Enio e a Maloca, Alto Maloca Falante. Essa música de Edgar Escandurra, muito massa, ficou legal. É o Torpedo aqui de Irecera, Bahia. Irecera, Bahia, ouvindo o som da tribo. Locutor Lúcio Rodrigues. Alô, Lúcio Rodrigues, aí na cidade de Irecera, Bahia, curtindo o som da tribo via iconquista.net. Abraço aí para Oziel Aguiar, aí no Alto Maron, na rua Vasco da Gama, no bairro Petrópolis. Ó, é rua Vasco da Gama, bairro Flamengo. Bairro Flamengo. Oziel Aguiar ouvindo aí o som da tribo. E ele que coordena aí a iconquista.net. Abraço também para o Lúcio Rodrigues em Irecera, Bahia, curtindo o som da tribo. Você quer participar também? sondatribo@hotmail.com. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Essa notícia aqui é muito bacana, viu? Banda Os Barcos é selecionada para o Conexão Vivo Regional e vai tocar no Teatro Castro Alves, em Salvador. Após 15 dias de inscrições para o edital Conexão Vivo na Sala do Coro, o projeto regional de música que integra o Conexão Vivo em 2010, são divulgados os nomes dos 10 artistas contemplados que irão participar de uma série de shows na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, de julho a novembro deste ano. A escolha dos artistas se deu através de votação popular e de uma curadoria composta por Gilberto Monte, da Diretoria de Música da FUNSEB, Alex Antunes, de São Paulo, jornalista especializado em música, e Tuzé de Abreu, músico, cantor e compositor baiano. Os selecionados de Salvador são Vivendo do Ócio, Vendo 147, Manuela Rodrigues, Raimundo Sodré, Dub Stereo e 2 em 1. Os 3 artistas do interior são O Quadro, de Ilhéus, Os Barcos, de Vitória da Conquista, e Paulo Soares e A Terceira Idade, de Juazeiro. O artista escolhido pela votação popular, realizada por meio do portal Conexão Vivo, foi Sandra Simões. Além de se apresentarem no palco da Sala do Coro do TCA com cachê e espetáculo individual, os selecionados terão seus shows gravados em áudio e vídeo. Os registros poderão ser utilizados pelos artistas para a promoção de suas carreiras, além de gerar um especial a ser veiculado na TVE e na Rádio Educadora. Todos os artistas também terão uma música incluída na coletânea do projeto, que será posteriormente lançada em CD físico com tiragem de 1000 unidades e disponibilizado para download gratuito no portal Conexão Vivo. Mais informações? Só acessar sondatribo.com. É muito legal, hein, Cortes? Notícia muito legal aí. Os Barcos é uma banda... aí. Quando tem uma comissão séria que entende, exato, de música de qualidade, muitos raizeiros tomaram onde mereciam, né? Então Os Barcos venceu. Eu quero dizer isso, né? Que a comissão foi uma comissão que entende pra caramba. Uma comissão de Salvador, viu aí, peneirou e colocou Os Barcos aí pra participar desse evento. Muitos raizeiros estão aí com dor de cotovelo. O cachê dos Barcos será R$4.500. Vai tocar e gravar DVD lá no Teatro Castro Alves, em Salvador. Especial na TVE. Especial na TVE. Enfim, hospedagem, transporte, alimentação, cachê de R$4.500. Parabéns à banda Os Barcos aí por essa vitória, beleza? E quem perdeu, vai chorar lá no Cristo. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Junho é mês de festa, de roupa bonita, de presente pro seu namorado e pra namorada também. É mês de casa arrumada e de licor bem servido, de forró pé de serra. Junho é mês de comemorar. Comemore tudo isso num só lugar. Espaço X, sempre o melhor presente. O som da tribo. Agora, galera, Tim de Conquista e Região, tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O som da tribo. Ânima, essência, alma, Anima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Anima Pop, coleção outono-inverno 2010. Você está ouvindo o Som da Tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O som da tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante! Uma gringa linda chega para você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem, invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask me to where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês! Não tem jeito, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Agora são 8h37, rolando o Som da Tribo via 96 FM e conquista.net e também conquistawebradio.com.br, além do blog do sondatribo.com. Sondatribo é um programa independente. Você sabe, a gente precisa de parcerias para sobreviver no mercado. Atenção, patrocinadores! Se você quer investir no Som da Tribo, é fácil. É só entrar em contato com a gente. 8831-9050. Apoie o Som da Tribo. Ó, a galera aqui que acredita no projeto Som da Tribo. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece, hein? Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Espaço X, presente aqui. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. E Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Tá a fim de mandar um torpedo? 8831-9050. Tá a fim de participar do nosso... como é o nome daquele negócio? Do barulhinho? Do quê? Não? Eu confundo as siglas aqui. SMS é uma coisa. Ah. MSN? Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. E tem a nossa comunidade no Orkut, beleza? Ai, cara. Algum abraço aí pra alguém? Bem, sim, viu, Corsulando. Irandelson Oliveira, do bairro Guarani, está ouvindo Som da Tribo. E manda um alô pra sua mãe, Anitta, e pras irmãs Janete e Nelly, e também sua namorada, Fernanda. O Railton do Vila Serrana está mandando um alô para sua filha, a Luísa Nogueira. Beleza, vamos aos clássicos da tribo. Clássicos da tribo. Clássicos da tribo, hoje você vai curtir Ramones e Rush aqui no Som da Tribo. Clássicos da tribo. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs, the clicking of the bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't I'm not your type. Clássicos da Tribo. Agora são 8h46, você curtiu Rush, Tom Sawyer e também Ramones, Pet Sematary nos Clássicos da Tribo. Abraço aí pra galera da banda Garboso, Pablo Bahia, Ellen Lapa, tá? Agradecendo a toda a galera que compareceu sábado passado no show de lançamento da banda Garboso, a galera que bombou, lotou o Teatro Carlos Jeová, showzaço, muito bom mesmo. Abraço aí para Bruna e Clodoaldo, no bairro Ibirapuera, mandando seus torpedos aqui para o Som da Tribo. Abraço também para a galera que está retransmitindo o Som da Tribo aí, a conquistaradioweb.com.br e conquista.net, e também a galera do somdatribo.com, Rubenil do Metal aí, no bairro Iracema. Você quer participar do Som da Tribo, manda seu torpedo 8831-9050 ou 3421-1507. Tem o nosso MSN. MSN, Som da Tribo, @hotmail.com. Ó, MSN é uma coisa, né, Jaqueline? MSN é uma coisa. Som da Tribo, arroba. Pô, você tá doido. Hoje não tô legal. somdatribo@hotmail.com. Isso, e tem o nosso SMS, que é a sua mensagem de texto. 8831-9050. Ah, ó, Miguel, se eu fosse milionário, eu patrocinava o Som da Tribo. Eba! Beijos. Vou torcer pra você ganhar na Mega Sena. Isso. Beijos pra vocês, especial para meu amor, Devo de Andrade. Quem mandou? Devo de Andrade. Claro. A Cida Silva. Claro que foi Cida Silva. Da Fazenda Capão do Mel, aí na cidade de Bicoara, na Chapada Diamantina, ouvindo o Som da Tribo. Aí se você quer mandar... Ah, chegou outro torpedo aqui. Tá bombando. O locutor Lúcio Rodrigues, gente, da cidade de Irecê. Gente, locutor, vida gente, tô gostando. Irecê, na Bahia. Tem colega. Fala que gostou do programa, muito bom. Um alô para Wélia e pra mim, Lúcio, aí, né, a cidade de Irecê, curtindo o Som da Tribo. Lúcio Rodrigues e Wélia, aí em Irecê, na Bahia, curtindo o Som da Tribo. Ele que é locutor lá na cidade de Irecê, beleza? Já que a gente dá uma geral na nossa cena alternativa, o que, que vai rolar aí pra galera ficar esperta aí? Olha, hoje, daqui a pouquinho, tem Viela, tem Camila Oliveira tocando pop, rock e blues lá no Viela, que todo mundo sabe, fica na rua Siqueira Campos. No dia, você só quer o de hoje? Hoje só tem esse. É, manda aí. Vou falar tudo logo, então. É, manda aí. Dia 18. É, vai até só o mês de julho. Só o mês de julho? É, até o mês de julho. Tá. Dia 18 de junho, domingo, às 7 da noite, na Barra do Choça, tem Kesley Banda. Dia 18 de junho é domingo? É, eu consultar aqui os astros. Consulta aí. A folhinha da rádio tá em novembro. Pode o negócio. Rapaz. Eu acho que não é, não. Poxa. É sexta-feira. Junho vai ser sexta-feira, dia 18 de junho. Dia 18 de junho, sexta-feira, às 7 da noite, lá na Barra do Choça, tem Kesley Banda na praça na Semana do Café na Barra. Dia 1º de julho, quinta-feira, às 8 da noite, no Viela, tem a abertura das Noites Fora do Eixo com a banda Pirigulino Babilac e exposição fotográfica da história do novo rock de conquista desde o início da década. Os cliques são de Edna Nolasco e ingressos no local. No dia 9 de julho, sexta, às 10 da noite, lá no Apogeu, tem Distintivo Blue, show novo, nova formação. Ingressos e mesas no local e informações no distintivoblue.com. Dia 10 de julho, no Bar Floresta, tem tributo a Jeremias Metal com 5 bandas. Aguardem! Pois é, isso tributo. É o que rola junho e julho. A nossa agenda de junho e julho. É. Avisar pra galera que quer sua foto postada no blog do Som da Tribo, de que maneira você ouve o Som da Tribo, é só você mandar para somdatribo@hotmail.com. Acessa lá que você vai ver, tem uma foto interessante hoje. somdatribo.com, tá lá, é um coletivo, várias pessoas da cena alternativa contribuem e fazem o blog do Som da Tribo. somdatribo.com, tem lá de que maneira você ouve o Som da Tribo. E se você se autofotografa, mande sua foto, somdatribo@hotmail.com, a gente publica lá na coluna de que maneira você ouve o Som da Tribo. Há várias maneiras de ouvir o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? As gangues da família. Mas a gente nunca se ofereceu para jogar dia de. Sábado às 3 horas. É preciso dar um bate. Chego tarde do trabalho sem o que fazer. Acendo um cigarro e ligo a TV. Sozinho no meu apartamento, me pego a pensar se tudo isso vai

tem na barra do vestido de alguma velã, como rosa na mesa que o tempo decide, ou mosca que nunca incide e logo enfrenta a madureza. Fazendo figa, não veio solar de alguma intriga. Vai se atrescalando, beleza, num ponto qualquer, dissolvendo a tristeza e de amor. Agora são 8h58, você curtiu Os Barcos, Metamorfose, Shaw e Os Anéis de Saturno, Caixa de Ilusões aqui no Som da Tribo. Jacqueline, tem recados aí pra galera, né? Tem? Manda aí. Não sei não. Os nossos jabás aí. Olha, eu vou pedir, primeiro vou falar aqui de Internauta Serviços, que agora tem novo endereço. Fica lá na Avenida Otávio Santos, 389, esquina com Asqueira Campos, em frente à Pastelanches, é fácil, fácil chegar. E lá você pode, você que tem seu vinil, pode passar para o CD, VHS para DVD, fita cassete para CD. Eu tenho saudade de fita cassete tão grande. Zé Jaqueline, se tiver alguma fita, é só ir lá na Internauta Serviços. Mas eu gostava tanto. Aí. Play, rec, pause. É. Para gravar as músicas na rádio. Recarga de cartuchos, formatação, digitalização, internet, banda larga e muito mais. E também falar aqui da liquidação na Letras e Prosa. Gente, não perde, viu? Porque você comprar livro com 30% a 70% de desconto até o dia 20 de junho é muito bom. Então, liquidação para reforma, 30% a 70% de desconto até o dia 20 de junho. A Letras e Prosa fica na Rua Siqueira Campos, 350, bairro Recreio. O telefone é o 3421-9015. Vou aproveitar aqui também e falar que você já pode comprar o CD da Ladrões de Vinil, Demo, e também Cama de Jornal Punk Rock de Conquista lá na Letras e Prosa. Punk Rock de Conquista é muito massa, e o claro, o CD da Ladrões de Vinil também. E aproveitar, acessar a mais nova mídia alternativa da internet, somdatribo.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas. Um coletivo alternativo na internet, acessa aí, somdatribo.com e conquista.net, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, blogdjdavi.com e conquistaradioweb.com.br. Beleza, o último torpedo que chegou aqui foi da Rê, aí no Alto Maron, próximo ao Clube Social. Ela fala que também tá ouvindo o Som da Tribo e pra gente mandar um beijinho pra ela. Então um beijo aí para a Rê aí, na Praça do Clube Social, curtindo o Som da Tribo. Pois é, galera, 9 horas, não há mais tempo pra nada. O Som da Tribo vai ficando por aqui, agradecendo aí a galera, os parceiros do Som da Tribo. Colégio é a opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Espaço X, presente aqui. CCAA, ou você se garante, uma língua derruba você. E Metropolitim, moda pra galera, Tim. Agradecer a todos que participaram, que ligaram, que mandaram seus torpedos, ligaram, mandaram seus recados, interagiram com o programa. Sábado que vem a gente está por aqui. Dito isto, foi bom pra você, Devaldi? Foi ótimo. E pra você, Miguel, foi bom? Foi bom pra mim você. É sempre legal fazer o Som da Tribo. E pra você, Jaqueline? Pra mim é uma delícia. Valeu, galera. Desencana que a vida engana, viu? Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. E cidade tá uma beleza, hein? Valeu, bom dia, boa noite dos namorados. O dia já foi. Boa noite dos namorados, aproveite aí. Com quem você gosta, beleza? Valeu, tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então.